Conheço um remédio tão maravilhoso, faz diferença entre os demais, não deixa sequela e nenhum sintoma, e faz o que outro remédio não faz. Liberta do vício terrível das drogas e tira o cativo que está em prisão. É o santo remédio, mesmo não tem contraindicação. Ele cura o câncer do corpo e da alma, liberta o homem de AIDS até. Ele cicatriza a ferida aberta e a dose certa é um pouco de fé. Pode ser menor que um grão de mostarda, mas é necessário entrar em ação, pois esse remédio faz até defunto sair do caixão. Antibiótico potente não cura, e o mais potente tende a fracassar. Quando o analgésico não faz mais efeito, a ciência falha, quem vai te ajudar? Jesus é o remédio que eu apresento, porém já existe falsificação. O morto é o falso, por isso não pode entrar em ação. Ele cura o câncer do corpo e da alma, liberta o homem de AIDS até. Ele cicatriza a ferida aberta e a dose certa é um pouco de fé. Pode ser menor que um grão de mostarda, mas é necessário entrar em ação, pois esse remédio faz até defunto sair do caixão. Ele cura o câncer do corpo e da alma, liberta o homem de AIDS até. Ele cicatriza a ferida aberta e a dose certa é um pouco de fé. Pode ser menor que um grão de mostarda, mas é necessário entrar em ação, pois esse remédio faz até defunto sair do caixão.